Boa noite. Essa é a Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Começando agora mais um programa Pérolas aos Poucos, o primeiro do segundo semestre de 2011. A última vez que a gente veio ao ar foi em junho, se eu não me engano. Tocamos um disco do Novos Baianos, né? Foi o último, eu acho. E hoje estamos de volta aqui para tocar um disco do Fagner. O disco se chama Manera Frufru Manera. Disco de 75, se eu não me engano. 74. E, bom, é um prazer estar de volta aqui. Vou chamar do meu lado aqui o companheiro Laurindo. Boa noite. É isso aí. Então vamos começar o semestre aqui com o Fagner. E é isso aí. Vamos. O semestre promete muitas novidades, quem sabe mais rock and roll mais pra frente. Mas pra não negar nessa primeira vocação, pelo menos, vamos tocar mais um clássico da música popular brasileira. É isso aí. Bom, então vamos direto ao ponto aqui. O vinil já está na vitrola. Vamos tocar então o lado A do disco. É isso aí. Vida que só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. E Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal e outros campos não para. Só deixo o meu Cariri no último pau de arara. Só deixo o meu Cariri no último pau de arara. E enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal e outros campos não para. Só deixo meu Cariri no último pau de arara. Só deixo meu Cariri no último pau de arara. Só deixo meu Cariri no último pau de arara. Só deixo no último. Só deixo meu Cariri no último pau de arara. No último a minha vida, chorando pelo mundo. Talvez até tivesse algum desgosto profundo. Procuro na memória, procuro me lembrar, mas eu não posso, não posso. Nasci para chorar. Se vejo uma garota olhando para mim e ela me pergunta por que sou tão triste assim, eu fico sem resposta, digo adeus e vou embora. Pois é hora, é hora, é hora de chorar. Procurando, mas sempre solidão e a tristeza encontrando. Às vezes desconfio que alegria é ilusão e que o amor não entra no meu coração. Não sei por que razão eu sofro tanto desse jeito. As garotas dizem que ser triste é meu defeito. Eu quero é ser alegre, ter alguém para amar, mas eu não posso, não posso. Nasci para chorar. Procurando, mas sempre solidão e a tristeza encontrando. Às vezes desconfio que alegria é ilusão e que o amor não entra no meu coração. Não sei por que razão eu sofro tanto desse jeito. As garotas dizem que ser triste é meu defeito. Eu quero é ser alegre, ter alguém para amar, mas eu não posso, não posso. Nasci para chorar. Ele é você. parada quando vai anoitecer. E já ouvirão o canto triste da araponga anunciando que na terra vai chover. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Sabe quem é o meu amor? Ele é você. Thank you. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, e eu vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar, hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado com 20 anos de amor. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar, hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva daqui. E aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva. Das estrelas, de azul carinho, veio o desejo pintado, jeito de amar desesperado, mais chorado que vivido, como se vivê-la fosse não vê-la. La la ui la ya, la la ui la ya, la la ui la ui la ui la, la la la ui la ya, la la ui la ya, la la ui la ui la. De azul carinho veio o desejo pintado, jeito de amar desesperado, mais chorado que vivido, como que vivê-la fosse não vê-la. Isso aí, pessoal, acabou o lado A do disco Manera Frufru Manera. Esse lado que foi composto das músicas Último Pau de Arara, Nasci para Chorar, que é de Dion e de Mush, versão do Erasmo Carlos, Penas do Tieco, que contou com a participação de Nara Leão, Sina, Mucuripe, Como Se Fosse. Depois, no fim, a gente vai contar as histórias de confusão envolvendo esse disco aí. Até uma das músicas foi substituída do original. Esse aqui é um relançamento. E é isso aí. Vamos passar pro disco, então, o lado B. Para de florar, florar a noite inteira. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Rua do Ouro, uma rua, senhor nada adorado. Não é uma rua, é uma estrada cheia de casa do lado. Deixa eu falar dessa rua que ninguém pode entender. Deixa eu dizer que ela é cheia de ouro, mas ninguém vê. Deixa eu falar dessa rua que ninguém pode entender. Deixa eu dizer que ela é cheia de ouro, mas ninguém vê. No quintal por trás de casa tem um pé de sonho que não para de florar, florar a noite inteira. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Maria, Mariazinha, que outro dia se foi. Saiu cantando na estrada, voltou chorando depois. Hoje ela canta sozinha, chamando pelo luar. Hoje ela chora baixinho, que é pra ninguém escutar. Hoje ela canta sozinha, chamando pelo luar. Hoje ela chora baixinho, que é pra ninguém escutar. No quintal por trás de casa tem um pé de sonho que não para de florar, florar a noite inteira. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Que olhar escondes o viço dos teus olhos já sem cor? Também só tenho dois braços, posso colher uma flor. Posso plantar uma rua na estrada que vês agora. Posso seguir pela estrada quando for chegada a hora. Posso plantar uma rua na estrada que vês agora. Posso seguir pela estrada quando for chegada a hora. No quintal por trás de casa tem um pé de sonho que não para de florar, florar a noite inteira. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Montado num cavalo ferro, vivi campos verdes, minha terra. Em terras trópica-americanas, trópica-americanas, trópica-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, sossego, por dentro desse velho, desse velho, desse velho mundo. Tanto num segundo letal, no Planalto Central. Onde se divide, se divide, se divide o bem e o mal, mal, mal, mal, mal. Vou achar o meu caminho de volta. Pode ser certo, pode ser direto. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Badaba, poeira, daba, daba, dara, badaba, daba, daba, badaba, poeira, daba, daba. Batera da, onde da, da, da, da, da, da, da, poeira da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, montado num cavalo ferro, vive campos verdes, me enterro em terras trópica-americanas, trópica-americanas, trópica-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, surdo e cego, por dentro desse velho, desse velho, desse velho mundo. Pulsando num segundo letal, no Planalto Central. Mas onde se divide, se divide, se divide o bem e o mal, mal, mal, mal, mal. Vou achar o meu caminho de volta. Pode ser certo, pode ser direto. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal, fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal, fatal, fatal, fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal, fatal, fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal, fatal, fatal. Olhe-me, veja-me, não há novidade alguma nos meus olhos espantados. Olhe-me, veja-me, você que pensa que eu sou o fim do mundo. Olhe-me, veja-me. Não há novidade alguma nos meus olhos espantados. Olhe-me, veja-me. Você que pensa que eu sou o fim do mundo, eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso. Eu preciso é disso mesmo. mesmo que você diz que eu preciso. Uma cara mais alegre e uma roupa colorida, mais parecida com a vida que só muito amor consegue. Eu preciso, é disso mesmo que você diz que eu preciso. Eu preciso, é disso mesmo que você diz que eu preciso. A moto macia e leve pra cruzar a geografia da minha melancolia, porque a vida é mesmo breve. Eu preciso, preciso, é disso mesmo que você diz que eu preciso. Eu preciso, é disso mesmo que você diz que eu preciso. Uma cara mais alegre e uma roupa colorida, mais parecida com a vida que só muito amor consegue. Eu preciso, é disso mesmo que você diz que eu preciso. Eu preciso, é disso mesmo que você diz que eu preciso. Olhe-me, veja-me, não há novidade alguma nos meus olhos espantados. Olhe-me, veja-me. Você que pensa que eu sou o fim do mundo, olhe-me, veja-me. Não há novidade alguma nos meus olhos espantados. Olhe-me, veja-me. Você que pensa que eu sou o fim do mundo, olhe-me. Passei esse tempo todo andando comigo, e só devo lhe dizer que tenho esse sentimento antigo. Passei esse tempo todo andando comigo, e só devo lhe dizer que tenho esse sentimento antigo. Uma vez por ano no Natal, eles compram meus lindos cabelos. Uma vez por ano no Natal, eles compram meus lindos cabelos. E pensam que me conhecem, mas só me entristecem. E pensam que me conhecem, mas só me entristecem. Passei esse tempo todo andando comigo, e só devo lhe dizer que tenho esse sentimento antigo. Tambores, tambores, tambores, tambor. Coração a apaixonado. Por esse pequeno sentimento, e o meu pobre coração já não cabe de ter tanta saudade. Centauro frufru, Centauro frufru, Centauro frufru. Frufru maneira, frufru maneira, frufru. Frufru maneira, frufru maneira, frufru. Nesse mundo imundo só se escuta a teia da teki teki teki brodi brodi brodi chá. Bate, bate, bate com toque, toque, tocoró. Toque, toque, tocantins. Toque, toque, tocaré. Tocaré, tocaré, tocaré. Toque, toque, tocantins. Toque, toque, tocaré. Teki, teki, tekiri. Brode, brode, brode. Pega três trunfo que é de brode, brode, brode chá. E vai lá pela muleia que é melhor de viajar. Viva a glória, glória, frufru gloriosa, centauro frufru. Viva a glória, frufru gloriosa, centauro frufru. É só catimbó e o chicota no icó. É só catimbó e o chicota no icó. É só catimbó e o chicota no icó. É isso aí. Esse foi o Manera Frufru Manera, disco do Raimundo Fagner, lançado em 1973. É o primeiro disco, né, desse cantor. Tem participação nas músicas aqui da Nara Leão, do Naná Vasconcelos e do Bruce Henry, que a gente pesquisou aqui. É um contrabaixista americano, enfim, que gravou com vários artistas brasileiros ali no final dos anos 60 e início dos 70. Esse foi o primeiro disco do Fagner, que depois ele foi um dos grandes best-sellers ali, né, dos anos 70. Ele vendeu muito disco, né? Mas segundo o nosso Google aqui, esse disco, curiosamente, foi o que menos vendeu, né? Bom, ele ainda não era conhecido, né? Vou passar aqui para o Laurindo comentar. Esse disco esteve envolvido numa polêmica, né? Ali nos anos 70, coisa de direito autoral, enfim. Aqui, seguindo a fonte tradicional aqui do YouTube, do Wikipedia, então talvez esteja muito errado, a segunda música desse lado B foi substituída, ela era Canteiros, que aproveita trechos de um poema da Cecília Meirelles. A gente achou esse som, né, e vamos tocar para vocês. Porém, é isso que foi... foram as filhas da Cecília Meirelles em 1979 reclamaram disso e por isso eles substituíram nas versões subsequentes essa música por essa Cavalo de Ferro. Inclusive o que a gente viu, o que a gente tocou agora foi Pé de Sonhos, Cavalo Ferro, Moto 1, Tambores, Serenou na Madrugada, Manera Frufru, Manera, que são as músicas do lado B, na versão B do disco. É isso aí. Então, vamos tocar a música Canteiros, né? Que ela foi retirada do disco, né? Esse vinil que a gente tocou, ele é uma reprensagem já alterado, né? Não é a versão original. Então, a gente pegou aqui no YouTube. Vamos tocar, então, essa música Canteiros, que foi uma música... Essa, sim, fez bastante sucesso... do Fagner. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos, aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro, feito dia. Mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do lado um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. E o mundo sobrenome pra tanta tristeza, e deixando de coisa cuidando da vida. Pois se não chega a morte, eu tenho a parecida, e nunca mais tá posto sem ter estado bem. Bom, então essa foi a canção Canteiros, né? Que sofreu acusação de plágio ali, né? Das filhas da Cecília Meirelles, enfim. Bom, Vamos dar continuidade então agora ao programa, né? As músicas que a gente separou aqui para, sei lá, que a gente achou que de alguma forma tinha alguma relação, né, com o Fagner, né? É, vamos tocar aqui um compacto que o Fagner gravou com o Ney Matogrosso, se eu não me engano é de 76. É bem pouco conhecido esse disco, não faço ideia assim, de qual foi a projeção que ele ganhou na época, mas imagino que talvez não foi grande o suficiente para ser conhecido hoje em dia, né? Mas é um compacto, tem duas músicas, né? Então vamos tocar aqui, vocês sentirem um pouco a pegada do Fagner, né, naquela época, que às vezes é uma imagem diferente um pouco das gerações mais novas tem hoje dele, né? E, então vamos lá. Postal, amor banal, sem nenhum valor. Nessa noite, meu pobre amor, de papel, esqueça a cor do anúncio lá do céu. Secreto mal, numa noite de neon, de papel crepom. Na arcada principal, secreto mal, numa noite de neon, de papel crepom. Volta com gosto do licor que ficou da tua boca, do suor que ficou na minha boca. Vai deixando minha parda voz de louca. Louca, louca, louca, louca, louca, muito louca. Muito louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, muito louca. Muito louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, muito louca. Muito louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, muito louca. Tão blue, tão bom. O mar vai, vai, volta com gosto do licor que ficou da tua boca, do suor que ficou na minha boca. Vai deixando minha parda voz de louca. Louca, louca, louca, louca, louca, muito louca. Muito louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, muito louca. Muito louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, muito louca. Muito louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, muito louca. meu nome na ponta fina do lápis, mas não vou repetir o que tu já sabes. Meus olhos são labaredas, avermelhadas e tristes. Dentro do corpo cansado, a paixão resiste. Esta paixão violenta que dilacera minha alma, este medo anestesia e mata minha calma. La luz é la libertad, en el nuevo mundo mi vida, la esperanza y el amor, mi tierra querida. Terra, terra, chão a chão, retumbante coração. Terra, terra, chão a chão, retumbante coração. Do lápis, mas não vou repetir o que tu já sabes. Meus olhos são labaredas, avermelhadas e tristes. Dentro do corpo cansado, a paixão resiste. Esta paixão violenta que dilacera minha alma, esse medo anestesia e mata minha calma. La luz de la libertad, en el nuevo mundo mi vida, la esperanza y el amor, mi tierra querida. Juro que sou assim, do fim do mundo, do fim. Faça comigo um embarque sem retorno. Juro que sou assim, do fim do mundo, do fim. Faça comigo um pouquinho de cuidado. Juro que sou assim, espanto o tempo ruim. Se junto a mim o rio dos meus sonhos, hoje é todo paraíso e ontem se fez manhã. Parece que chorando eu chego perto e nós nesse deserto, filhos nascidos do sol, da noite, da lua. Parece o fim do mundo, o fim. Mas parece que chorando eu chego perto em nós nesse deserto, filhos nascidos do sol, da noite, da lua. Parece o fim do mundo, o fim. Faça comigo cantoria de alegria. Juro que sou assim, do fim do mundo, do fim. Faça comigo um embarque sem retorno. Juro que sou assim, do fim do mundo, do fim, do fim, do fim, do fim. Faça comigo um pouquinho de cuidado.

É isso aí, então. Esse bloco teve as músicas Postal do Amor e Ponta do Lápis, do compacto do Fagner com Ney Matogrosso, né, de 76. E essas duas últimas que tocaram chamam-se Fim do Mundo e 4 Graus. Elas estão no compacto de 72, um disco anterior ao que a gente, ao vinil, né, que a gente tocou, disco de 72 do Fagner, no compacto dele. E bom, foi isso, né? Bom, essas são as músicas do Fagner. Agora a gente vai partir para pros que a gente selecionou aqui, que a gente relacionou com o Fagner, né? Então é um bloco com 5 canções. A gente colocou aqui o Ponteio do Edu Lobo, Belchior, Ednardo e o Elomar. Alguma coisa a acrescentar, Laurindo? Não, só isso mesmo. Então a gente ouviu a fase setenteira do Fagner. Vamos ouvir agora algumas músicas relacionadas. É isso aí. 1, 2, 1, 2, 3. Era 1, era 2, era 100. Era o mundo chegando e ninguém soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Era 1, era 2, era 100. Vieram pra me perguntar: você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora tivesse viola. Quem me dera agora tivesse viola. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto calado sem ponteio. Violência, viola, violeiro. Era morte reta ao mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem recém. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomar a viola, ponteio, meu canto não posso parar, não. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Era 1, era 2, era 100. Era um dia, era claro, quase meio. Encerrar meu cantar já convém. Prometendo novo ponteio. 7 dias que sei por inteiro. Eu espero não vá demorar. Esse dia estou certo que vem. Digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixo a viola de lado. Vou ver o tempo mudado e um novo lugar pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora tivesse a viola pra cantar. Agora eu tivesse a viola pra cantar. E vindo do interior, mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho a música que ainda acredite nisso. Não, tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os amores que eu lhe digo, isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo até às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo até às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é sagrado, nada, nada é misterioso, não. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Se vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, vim de América do Sul. Por força desse destino, tango argentino, e você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos me direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Com força desse destino, tango argentino que vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73. Mas quero é que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Maria, não faça assim comigo não. Olha que as chuvas de janeiro ainda não caíram no chão. Olha que as chuvas de janeiro ainda não caíram no chão. Maria, minha Maria, não faça assim comigo não. Olha que as flores num buzeiro ainda não caíram no chão. Olha que as flores num buzeiro ainda não caíram no chão. Maria, minha Maria, meu anjo de pés no chão, quando tu fores pela estrada, se ouvires a canção, se do fundo das águas ouvires a canção, não tenhas, minha amada, temeroso coração, pois são saudades, são minhas mágoas, que contigo também vão. Maria, minha Maria, não vá-se embora ainda não. Esqueça o xale, esqueça a rede, esqueça até o meu coração. Mas não te esqueças, ó Maria, desse nosso pedaço de chão. lá dentro, no fundo do sertão, tem uma estrada das areias de ouro. Por onde andaram outrora senhores de engenho e de muitas riquezas, escravos e senhoras, naquelas terras imensas de Nosso Senhor. Lá dentro, no fundo do sertão, tem uma estrada das areias de ouro. E contam que em noites de lua, pela estrada encantada, uma linda sinhazinha, vestida de princesa, perdida sozinha, vagueia pelas areias, guardando o ouro de seu pai e seu senhor. Aquele fidalgo que o tempo levou pras bandas do mar de pó, e hoje que tudo passou, a linda sinhazinha encantada ficou. Lá dentro, no fundo do sertão, na estrada das areias de ouro. É isso aí, pessoal. Nós estamos na Rádio Capivara, na Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz. Nós ouvimos agora o penúltimo bloco do programa Pérolas aos Poucos, dedicado ao disco Manera, Frufru Manera. É, ouvimos agora Ponteio com Edu Lobo, Apenas um Rapaz Latino-Americano, Belchior, A Palo Seco, que é do Belchior, mas com Ednardo, Canção da Catim. Gueira, do Elomar, e Na Estrada das Areias de Ouro, do Elomar. E agora vamos para o último bloco com o Zé Ramalho e Naná Vasconcelos. Naná Vasconcelos, que teve uma participação no disco do Fagner. É, então, dando continuidade aqui, né, a gente procurou trazer artistas que tivessem alguma relação ali com a música do Fagner. A gente deu preferência, né, para os nordestinos aqui. O Edu Lobo foi o cara que ali no final dos anos 60 meio que trouxe, né, para o Sudeste. Ele fez, né, a Ponteio, é um pouco isso assim, né, da música, dos ritmos do Nordeste. Então vamos lá agora com esse disco do Zé Ramalho com o Lula Cortes. É um disco raro, que valeria a pena, inclusive, a gente fazer um programa, tocar todas as músicas dele. A gente separou aqui três para vocês ouvirem. E, por último, vai rolar uma música ali do Naná. É isso aí. Continua, então, na frequência 96,1, Rádio Livre Capivara. Thank you. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Sumé, o Cariri, fica perto desse mar. Fica perto da tranquilidade desse mar. Peixe de pedra e espinhos do homem de ferro. Igualdade entre a luz e a linha reta que delineita o horizonte. Entre a luz e a linha reta que delineita o horizonte. Acredite se quiser, um viajante lunar desceu num raio laser e num radar. Com sua barba vermelha desenha no peito a pedra do Engar. Sua barba vermelha desenha no peito a pedra do Engar. Sumerizei a flor a mim mesmo e a meu irmão. Que mensagens, que caminhos, que traços estão nesse chão? Onde fica a tua estrela? Quanto é daqui para Marte, quanto para Plutão? Quanto é daqui para Plutão? lua que eu quero ver. Sombra no escuro verde, maduro corre que eu quero ver. Saudade lá do tiro cruzado, dança que eu quero ver. Corta de canivete que eu quero ver. Segura que é agora que eu quero ver. Pula do mundo, cai do cavalo, pula que eu quero ver. Sombra no escuro verde, maduro corre que eu quero ver. Dança que eu quero ver. Corta de canivete que eu quero ver. Segura que é agora que eu quero ver. Pula do muro, cai do cavalo, pula que eu quero ver. Sombra no escuro verde, maduro corre que eu quero ver. Que eu quero ver. Corta de canivete que eu quero ver. Segura que é agora que eu quero isso aí, pessoal. Nós ouvimos o som do Zé Ramalho, não foi isso? E do Naná de Vasconcelos. Naná Vasconcelos. É, Trilha de Sumé, Culto à Terra, Raga dos Raios, do Zé Ramalho, com quem que é? Com Lula Cortes. E Tiro Cruzado, de Naná Vasconcelos. Agora, nos despedindo, vamos ouvir Marconi Notário, que nosso amigo subcomandante Marcos vai explicar melhor. Essa é 96.1 MHz e até mais, pessoal. Pois é, então, esse foi o programa Pérolas aos Poucos. hoje em homenagem ao Fagner aqui, né? O Manera Frufru Manera. E, bom, o programa começou tranquilo, né? E foi ficando mais psicodélico aqui no final, né? A gente tocou essas músicas do disco Paê Biru, do Zé Ramalho com o Lula Cortes, depois o Naná, que teve participação no disco aqui do Fagner. E agora, então, a gente vai indo nessa, né? Semana que vem tem mais, segunda-feira, às 19 horas. A gente ainda não sabe que disco que a gente vai tocar, mas provavelmente vai ser um de rock mesmo. Talvez gringo. E, bom, então, para deixar vocês, agora a gente vai deixar um disco aqui do Marconi Notaro, que também é um artista brasileiro pouco conhecido. O disco se chama No Subreino dos Metazoários. Foi um disco produzido pelo Lula Cortes. Vamos deixar três músicas: Desmantelado, Made in PB e Não Tenho Imaginação para Mudar de Mulher. É isso aí, então. Essa é a 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Desmantelado é homem do bilhar. Desmantelado, quando pega no taco, faz a bola sambar. Desmantelado é homem do bilhar. Desmantelado, quando pega no taco, faz a bola sambar. É a semana inteira, é noite e dia fora. Desmantelado, não perde um minuto, um segundo por hora. Aproveitar a vida, nunca ficar parado. Se tá com força e caneta, desmantelado era um homem formado. Desmantelado é homem do bilhar. Desmantelado, quando pega no taco, faz a bola sambar. E quando o sol aparece, ele vai descansar. Dá um beijo na nele, sonha com uma bola sete até acordar. Ao meio-dia, pra que você veja, escova os dentes com cerveja e vai tomar café no bilhar. Yeah. esse nervoso é que me mata. Essa ausência, essa falta de você é que destrói. Esse nervoso é uma bola colorida, é uma pata de cavalo de corrida. É uma maçã, é um Adão. É uma neurose, uma curtição. Uma cerveja pra apagar, um fumo fino pra fumar. Um novo beijo a se pedir. Esse nervoso, essa vontade de partir. Parece até que nem sou eu que tô aqui. Essa chuva me acalma, mas enerva o outro eu. E me mistura com o seu e me alaga de agonia. Esse nervoso é uma porcaria. Eu não queria nem nascer se não nascesse pra você. Eu não queria nem pedir pra você ficar, pra não partir. Esse nervoso é assim, é um desbunde total. Nem me faz bem, nem me faz mal. E nem é brisa, é vendaval. Eu vou organizar um plebiscito. Se disser não, eu não me sinto. Se disser não, aí me calo. Ergo a cabeça e me embalo na fumaça do estalo. E lá vou eu de bobo em frente. Não me enfrente, que na ira eu sou serpente. Mato, fio, como e faço. Como eu faço, nem eu sei. Sei que nas horas dos meus grilos eu partilho docemente com os seus. E você, só de fricote, toma o banco e o chicote só pra se mostrar mais forte do que eu. Mas isso eu sei, isso eu sei. Curta a sua, eu curto a minha. Parta um nó, eu parto a linha. Acabou tudo que tinha. Vou partir pra outra você. Melhor pra mim, melhor pro meu. Bem mais melhor pro seu.